A fechar 60, permanecemos nos braços um do outro durante algum tempo, a ouvir o murmúrio das vozes do outro lado da parede que separava a casa do telheiro. Mas nós estávamos calados e felizes com a paz desse silêncio. Estávamos ao mesmo tempo demasiado exaustos para fazer o esforço de entrar na casa e relutantes em abandonar a tranquilidade do nosso tosco refúgio. Temos de entrar daqui a pouco, murmurei finalmente. Caso contrário, vamos adormecer aqui mesmo e seremos encontrados de manhã no meio dos presuntos. Um leve chiado de riso percorreu-lhe o peito. Mas antes que respondesse, uma sombra caiu sobre nós. Alguém estava parado no vão da porta, a bloquear a claridade do luar. Jamie levantou a cabeça abruptamente, as mãos firmes nos meus ombros. Mas depois soltou a respiração e as suas mãos relaxaram, permitindo que eu recuasse um passo e me virasse. Morten, exclamou Jamie com voz resignada. O que é que em nome de Deus está a fazer aqui? Isaiah Morten não se parecia muito com um extravagante sedutor, mas imagino que os gostos difiram. Ele era um pouco mais baixo do que eu, mas de ombros largos, com um torso na forma de barril e pernas ligeiramente arqueadas. De facto, possuía olhos bonitos e uma bela cabeleira ondulada, embora eu não pudesse distinguir a cor de nenhum dos dois na luz turva do telheiro. Estimei a idade em 20 e poucos anos. Senhor Coronel, disse ele num sussurro, senhora, fez uma breve inclinação para mim. Não quis assustá-la, senhora, mas ouvi a voz do Coronel e achei melhor aproveitar a oportunidade, por assim dizer. Jamie olhou para Morten com os olhos semicerrados. Por assim dizer, repetiu ele. Sim, senhor. Eu não conseguia descortinar uma maneira de fazer a Ally sair de casa. E estava a circundar a casa outra vez quando ouvi o senhor e a sua esposa a conversar. Fez nova mesura para mim, como que por reflexo. Morten, disse Jamie serenamente, mas com alguma frieza na voz, por que é que ainda não se foi embora? Fergus não lhe disse que a milícia foi dispensada? Sim, senhor, ele disse, senhor. Inclinou-se para Jamie, desta vez parecendo ligeiramente ansioso. Mas eu não podia ir-me embora, senhor, sem antes ver a Ally. Pigarreei e olhei para Jamie, que suspirou e fez-me um meneio de cabeça. Receio que a menina Brown tenha ouvido falar do seu compromisso anterior, disse eu delicadamente. Hã? Isaiah Morten pareceu não perceber. E Jamie fez um ruído de irritação. Ela quer dizer que a rapariga sabe que você já tem esposa, disse ele sem rodeios. E se o pai dela não o matar já, talvez ela o esfaqueie no coração. E se nenhuma das duas tentativas for bem sucedida, continuou ele, impertigando-se em toda a sua altura, estou inclinado a fazer o serviço com as minhas próprias mãos. Que tipo de homem ficaria a rondar uma jovem e a engravidaria sem sequer ter o dever de dar um nome à criança? Isaiah Morten empalideceu visivelmente, mesmo à luz turva. Grávida? Sim, disse eu com absoluta frieza. Sim, repetiu Jamie. E agora, seu grande bígamo, é melhor ir-se embora antes que... Parou de falar abruptamente, quando a mão de Isaiah saiu debaixo da capa apontando uma pistola. Perto como ele estava, consegui ver que estava carregada e engatilhada. Lamento imenso, senhor, disse ele desculpando-se. Humedeceu os lábios, olhando de Jamie para mim e de novo para Jamie. Eu não lhe faria nenhum mal, senhor, nem seguramente à sua esposa. Mas, sabe, eu tenho de ver a Ally. As suas feições, um tanto gorduchas, firmaram-se um pouco embora os lábios parecessem inclinados a tremer. Mesmo assim, ele apontou a pistola a Jamie, decidido. — Minha senhora, disse-me ele, faça-me um favor. Poderia entrar lá em casa e trazer a Ali aqui? Nós, o coronel e eu, ficamos aqui à espera. Eu não tivera tempo para ter medo. Eu não estava de facto com medo agora, embora estivesse sem fala de perplexidade. Jamie fechou os olhos brevemente, como se rezasse para ter forças. Em seguida abriu-os e suspirou, o seu hálito uma nuvem branca no ar frio. Baixe essa arma, idiota, disse ele quase amavelmente. Sabe muito bem que não vai disparar sobre mim. E eu também sei. Isaiah comprimiu tanto os lábios como o dedo no gatilho. E eu sustive a respiração. Jamie continuou a fitá-lo, o seu olhar um misto de censura e pena. Finalmente o dedo relaxou e o cano da pistola baixou-se, bem como os olhos de Isaiah. Eu tenho de ver Ali, coronel, disse ele baixinho, olhando para o chão. Respirei fundo e ergui os olhos para Jamie. Ele hesitou, depois assentiu. Está bem, Sassenach. Toma cuidado. Está bem? Eu anuí e virei-me para entrar sorrateiramente na casa, ouvindo Jamie sussurrar alguma coisa em gaélico atrás de mim, no sentido geral de que ele devia ter perdido a cabeça. Não sei se tinha, mas eu também sentira a força do pedido de Morton. Mas se algum dos Brown descobrisse este encontro, as consequências seriam terríveis e não iria ser apenas Morton a pagar por isso. O chão, dentro da casa, estava apinhado de corpos adormecidos enrolados em cobertores, embora alguns homens ainda se aglomerassem à volta da lareira, mexericando e passando uma jarra de alguma bebida alcoólica entre eles. Olhei atentamente, mas felizmente Richard Brown não estava entre eles. Atravessei o aposento, pisando cuidadosamente entre os corpos e por cima deles, no chão, e ao passar, espreitei a cama que ficava junto à parede. Richard Brown e a mulher estavam encolhidos nela, profundamente adormecidos, as toucas noturnas sobre as orelhas. Embora a casa estivesse bastante quente, com todo o calor corporal preso ali dentro, só havia um lugar em que Alicia Brown poderia estar. E eu abri a porta da escada para o sótão o mais silenciosamente possível. Fez pouca diferença. Ninguém, junto à lareira, prestou a menor atenção. Um dos homens parecia estar a tentar que Hiram bebesse diretamente da jarra, com algum sucesso. Em contraste com a sala embaixo, o sótão estava muito frio. Isso porque a pequena janela estava aberta e bastante neve tinha entrado, juntamente com um vento gelado. Alicia Brown estava deitada na neve, acumulada sob a janela, completamente nua. Aproximei-me e fiquei a olhá-la. Estava deitada de costas, rigidamente, os braços cruzados sobre o peito. Estava a tremer e os olhos estavam fechados com força, numa feroz concentração. Obviamente ela não ouvira os meus passos, acima do barulho lá de baixo. O que é que, em nome de Deus, está a fazer? Perguntei educadamente. Os seus olhos arregalaram-se e ela deu um gritinho. Em seguida, tapou a boca e sentou-se abruptamente, fitando-me. Já ouvi falar de muitas maneiras novas de induzir um aborto, disse-lhe, pegando numa coberta da cama e colocando-lhe em cima dos ombros. Mas morrer congelada não é uma delas. Se eu estiver morta, não precisarei de abortar, disse ela com alguma lógica. Apesar disso, puxou a coberta em redor do corpo, tiritando de frio. Na minha opinião, também não é a melhor maneira de cometer suicídio, disse eu, embora não te queira criticar. De qualquer modo, não podes fazer isso agora. O Sr. Morton está lá fora no telheiro e recusa-se a ir-se embora até tu desceres para falar com ele. Portanto, é melhor levantar-te e vestir-se alguma coisa. Os seus olhos arregalaram-se e ela pôs-se de pé, atabalhoadamente, os músculos tão enrijecidos com o frio que cambaleou desastradamente e teria dado um tombo se eu não a tivesse agarrado pelo braço. Ela não disse mais nada, mas vestiu-se tão rapidamente quanto os seus dedos entorpecidos permitiam, enrolando-se numa capa grossa. Seguindo à risca o pedido de Jamie para ter cuidado, enviei-a sozinha para baixo. Sozinha, pensariam apenas que ela estaria a ir à latrina, se alguém percebesse a sua saída. As duas juntas poderia suscitar comentários. Sozinha, no sótão escuro, enrolei-me ainda mais na minha própria capa e fui para a janela estreita para esperar os poucos minutos necessários até eu poder sair também. Ouvi a batida abafada da porta fechando-se embaixo, mas não conseguia ver a Alicia daquele ângulo alto. A julgar pela sua reação ao meu chamado, ela não pretendia esfaquear Isaiah no coração, mas só Deus sabia o que realmente os dois pretendiam. As nuvens tinham-se dissipado e a paisagem gelada estendia-se diante de mim, brilhante e fantasmagórica, sob uma lua minguante. Do outro lado da estrada, o abrigo dos cavalos estava às escuras, manchado com montículos de neve. O ar modificara-se, como Jamie dissera, e aquecidos pelo hálito dos cavalos, grandes pedaços de neve descongelavam-se e deslizavam pelo telhado, caindo subitamente no chão. Apesar do meu aborrecimento com os jovens amantes e dos laivos de cómico absurdo que envolvia toda a situação, não pude deixar de sentir alguma simpatia por eles. Pareciam tão sinceros, concentrados apenas um no outro. E a mulher desconhecida de Isaiah? Encolhi os ombros, estremecendo ligeiramente por baixo da capa. Eu deveria desaprovar. De facto, eu desaprovava. Mas ninguém conhecia a verdadeira natureza de um casamento, a não ser os envolvidos. Se eu tinha consciência do meu próprio telhado de vidro, não devia atirar pedras no dos outros. Quase abstraidamente, toquei no metal liso da minha aliança de ouro. Adultério, fornicação, traição, desonra. As palavras caíam suavemente na minha mente, como bolas de neve, deixando pequenos buracos escuros, sombras ao luar. Podiam ser encontradas desculpas, é claro. Eu não procurara o que aconteceu comigo. Tinha lutado contra isso. Não tivera escolha. Exceto que no final a pessoa tem sempre escolha. Eu fizera a minha e tudo o que se seguira fora consequência da minha escolha. Bree, Roger, Jamie, qualquer filho que tivessem no futuro, todos estavam aqui de uma forma ou de outra, pelo que eu escolhera fazer naquele dia distante, em Craig na Dune. Preocupas-te demasiado, Frank dissera-me isso inúmeras vezes, normalmente em tom de desaprovação, querendo dizer que eu fazia coisas que ele preferia que eu não fizesse, mas por vezes com carinho, querendo aliviar-me um pouco do fardo. Era com ternura que o pensamento me vinha agora, quer verdadeiro ou apenas relembrado pela minha memória exausta pelo conforto que as palavras encerram. Todos fazem escolhas e ninguém sabe qual será o resultado de nenhuma delas. Se a minha escolha era culpada por muitas coisas, não era culpada por tudo. Nem tudo o que se sucedera a seguir fora mau. até que a morte nos separe. Muita gente fizer estes votos, abandonando-os ou traindo-os logo a seguir. No entanto, ocorreu-me que nem a morte, nem a escolha consciente dissolvia estes laços. Para o melhor e para o pior, eu amara dois homens e uma parte de ambos estaria sempre comigo. O espantoso, suponho, era que, embora eu muitas vezes sentisse um pesar profundo e doloroso pelo que fizera, nunca senti culpa, com a escolha tão longe no passado. Agora, talvez sentisse. Eu desculpara-me a Frank milhares de vezes e nem uma vez lhe pedira perdão. Ocorreu-me de repente que ele mesmo assim me perdoara, até onde lhe era possível. O sótão estava escuro, salvo por débeis linhas de luz que penetravam pelas frestas do soalho. Mas já não parecia vazio. Estremeci abruptamente, arrancada dos meus pensamentos por um movimento súbito embaixo. Silenciosas como renas voadoras, duas figuras escuras atravessaram a correr o campo de neve de mãos dadas, as capas a voar como nuvens em redor. Hesitaram por um momento fora do abrigo dos cavalos, depois desapareceram no interior. Inclinei-me sobre o peitoril da janela, alheia aos cristais de neve sob as palmas das minhas mãos. Consegui ouvir o barulho dos cavalos a despertarem. Relinchos e batidas de cascos no chão chegaram claramente até mim pelo ar límpido. Os sons na casa embaixo tinham diminuído. De repente um balido claro e alto atravessou as tábuas de soalho quando Hiram sentiu a agitação dos cavalos. Ouviram-se novos risos embaixo, temporariamente abafando os sons do outro lado da rua. Onde estava Jamie? Inclinei-me mais para fora, o vento inflando o capuz da minha capa e lançando uma rajada de gelo no meu rosto. Lá estava ele, uma figura alta e escura, atravessando a neve na direção do abrigo. Mas a caminhar devagar, chutando nuvens brancas de gelo fino, o que, mas logo compreendi que ele estava a seguir a pelgada dos amantes, deliberadamente pisando e pontapeando a neve, para apagar o rasto que poderia contar a história claramente a qualquer dos batedores que se encontrava no piso térreo da casa. Um buraco apareceu repentinamente no abrigo coberto de folhagens, quando uma parte da parede de galhos ruiu. Nuvens de vapor revolveram-se no ar e em seguida um cavalo emergiu, carregando dois cavaleiros, e partiu para o oeste, passando de passo a trote e depois a galope. A neve não estava funda, não mais do que 8 ou 10 centímetros. Os cascos dos cavalos deixavam um nítido rastro escuro ao descer pela estrada. Um relincho agudo ergueu-se do abrigo, seguido de outro. Sons alarmados vieram de baixo, pancadas surdas e pés a arrastar-se à medida que os homens se desenvencilhavam dos seus cobertores ou agarravam as armas. Jamie tinha desaparecido. Todos, ao mesmo tempo, os cavalos irromperam do abrigo, derrubando a parede e pisando os galhos caídos, a bufar, a relinchar, a dar coices e a empurrarem-se uns aos outros, saltaram para a estrada num caos de crinas esvoaçantes e olhos revirados. O último deles saltou para fora do abrigo e uniu-se à fuga, a cauda espanando para se livrar do chicote que lhe açoitou a espádua. Jamie atirou o chicote para longe e agachou-se novamente no abrigo, exatamente quando a porta da cabana se escancarou, derramando uma luz dourada e pálida sobre a rua. Aproveitei a oportunidade da comoção geral para descer as escadas a correr sem ser vista. Todos estavam lá fora, até a senhora Brown, Tinha corrido para o exterior, de touca de dormir e tudo, deixando-as cobertas quase fora da cama. Hiram, cheirando fortemente a cerveja, oscilou e baleou-me como um bêbado quando passei por ele, os olhos amarelos, úmidos e protuberantes com a convivência. No exterior, a rua estava cheia de homens seminus a correr de um lado para o outro e a agitar os braços. Avistei Jamie no meio da multidão a gesticular com alguns deles. Entre a algazarra de perguntas e comentários, ouvi fragmentos como assustados, pantera, desgraçados e por aí fora. Ao fim de alguns momentos, após terem andado em círculos e terem argumentado incoerentemente, concordaram por unanimidade que os cavalos acabariam por regressar por conta própria. Metade deles estavam coxos e não conseguiriam ir muito longe. E a neve soprava das árvores em redemoinhos de gelo. Os dedos frígidos do vento penetravam através das dobras das roupas. Alguém ficaria fora de casa numa noite como esta? Perguntou Roger, com razão, tendo ficado decidido, de uma maneira geral, que nenhum homem o faria, e sendo os cavalos, se não totalmente sensatos, certamente eram criaturas sensíveis, o grupo começou aos poucos a regressar para o interior da casa, a tremer e a resmungar, quando o calor da agitação começou a arrefecer. Entre os últimos extraviados, Jamie virou-se na direção da casa e viu-me, ainda parada no alpendre. O seu cabelo estava solto e a luz da porta aberta iluminava-o como uma tocha. Os nossos olhos encontraram-se e ele revirou os seus para o céu e encolheu ligeiramente os ombros. Coloquei os dedos frios nos lábios e soprei-lhe um pequeno beijo gelado.